ficar, senão eu me zango. Hoje o meu dia foi longo. Bota aquele disco de tango. Quero ouvir os seus ditongos. Vou te fazer dançar um mambo ou algum batuque de togo. Vem que eu te mordo e te lambo. Hoje a cama vai pegar fogo. E vai pegar fogo. E não adianta que não vai ter fuga. Hoje vai ser a nossa folga. Me afaga e me afoga no teu seio, me empolga. Que hoje eu vou até a madruga. Me suga, me pega, me joga, me usa, me cega com seu olhar de medusa. Me induza ao pecado molhado, lambuza. Tira meu juízo enquanto eu tiro a sua blusa. Abusa do seu charme, me desarme. Quero morder a sua carne, te fazer a minha musa. Na mesa, na cama, surta não é o cama. Sutra é meu corpo dizendo que te ama. Escuta, desculpa, se eu falo demais é o hábito. Cala minha boca com seu hálito fresco. Quero provar até o último frasco. Seu beijo é bem melhor do que damasco com queijo. Vem pra cá senão eu me zango. Hoje o meu dia foi longo. Bota aquele disco de tango. Quero ouvir os seus ditongos. Vou te fazer dançar um mambo ou algum batuque de togo. Vem que eu te mordo e te lambo. Hoje a cama vai pegar fogo. Vou te fazer dançar um mambo. Se preferir eu sambo. Não arranha demais, senão eu sangro. Avisa pro meu sogro que eu sou carinhoso. É só na cama que eu pareço ogro. Tipo rambo, te lambo e te mordo. Tiro o olho gordo de quem quer o seu agrado. Vem que eu tô preparado e cê tá me deixando doido. Prometo dar meu máximo. Hoje tem jogo e vai ser clássico. Amor, eu tô tão ávido. Te sugo como abelha. A procura do mel atrás da sua orelha. Uma rosa vermelha a esperar que você vem. Eu sei que você curte vinho. Já separei até uma botelha. Vem pra cá agora, cê é minha. Não demora, vou desligar o telefone antes que eu perca a linha. Ops, tocou a campainha. Deixa eu ir. Olha só quem tá chegando, adivinha. Vem pra cá senão eu me zango. Hoje o meu dia foi longo. Bota aquele disco de tango. Quero ouvir os seus ditongos. Vou te fazer dançar um mambo ou algum batuque de togo. Vem que eu te mordo e te lambo. Hoje a cama vai pegar fogo.